A hérnia de disco é uma condição clínica muito comum no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, foi a principal causa de afastamento de trabalhadores no Brasil em 2023. Ainda de acordo com esse levantamento, o número de trabalhadores com hérnia de disco cresceu 68% em relação a 2022. E apesar de ser comum, é também uma condição médica séria, que exige acompanhamento de um profissional de saúde. Se a hérnia de disco não for tratada adequadamente, pode resultar em complicações a longo prazo, que incluem dor crônica, perda de mobilidade e, em casos extremos, a perda de controle sobre a bexiga e o intestino. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio, e esse é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje conosco está o Dr. Eduardo Yunis, médico neurocirurgião do Hospital Ortopédico da ACD, que veio explicar como ocorre a hérnia de disco e trazer algumas informações que talvez você não saiba sobre essa condição. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigada. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor, eu queria que a gente começasse explicando o que é exatamente a hérnia de disco e quais são as causas. Então, a hérnia de disco, né, para ficar de uma maneira mais didática, eu vou comparar o disco entre as vértebras, há um chiclete, aquele chiclete babalu que todo mundo conhece. Então, na verdade, o disco intervertebral, ele fica na parte da frente, né? A parte que olha para a barriga da coluna, entre os ossos, entre as vértebras, né? Os corpos vertebrais. E ele tem a função justamente de amortecer carga. Então, se a gente imaginar o nosso chiclete babalu, o que seria a casca do babalu, uma cartilagem, e o que seria o miolo do babalu, aquela parte líquida, como se fosse uma gelatina bem hidratada, a gente entende que aquilo funciona como um amortecedor. Uhum. Então, a hérnia de disco é quando a casca do babalu rompe e aquele miolinho ele extravasa. A causa disso, você tem que imaginar que cada um tem uma característica genética que vai compor esse disco. Então, o tipo de colágeno, a altura desse disco, o biotipo físico da pessoa, o tipo de curvatura que ela tem, isso tudo é geneticamente determinado. Então, de longe, a causa mais importante para a pessoa desenvolver ou não desenvolver uma hérnia de disco é a genética. Então, a gente vê famílias inteiras com hérnia. Agora, pensando nas causas modificáveis, uhum, né, aquilo que realmente a gente poderia mudar e o que a gente orienta, que não é a principal parte, mas é aquilo que é possível se mudar, o primeiro fator de risco para desenvolvimento de hérnia, pouca gente sabe, mas é o cigarro, tabagismo. Onde? Porque o cigarro, assim como ele vai, ao longo do tempo, entupir as artérias e levar a um infarto, a um derrame, ele vai entupir também a microcirculação, e o disco é uma estrutura viva. E o disco, ele recebe, na idade adulta, a circulação direta do osso, do platô, que a gente chama entre a vértebra e o disco. Então, o cigarro, assim como o efeito do envelhecimento, essa troca de nutriente, de oxigênio, de tudo que o disco precisa para ele se manter vivo e para reparar aqueles danos do dia a dia, já que ele é um amortecedor e recebe dano a todo momento, ele vai ficando cada vez mais precário, essa capacidade de reparo por uma má vascularização. Então, por isso que a idade e o cigarro acabam sendo os fatores aí que vão levar uma dificuldade de reparo. E esse disco vai fissurando e ele pode abrir e sair o seu miolo. Além disso, pessoa com uma postura inadequada, muito tempo sentado é ruim para o disco, uhum, a gente põe muito mais carga sentada do que em pé. Falta de musculatura, principalmente no abdômen e na região lombar. Essas são causas importantes aí para desenvolvimento de microtraumatismos e hérnia. E por que todas as pessoas vêm desenvolvendo essa condição nos últimos anos no Brasil? Eu diria que talvez o fator mais importante seja as profissões de hoje. Então, como eu disse, a posição sentada ela é muito pior para o disco do que a posição em pé. Uhum. E quando a gente senta com a coluna e com a musculatura. A nossa musculatura, o abdômen, a paravertebral, aquilo que está nos sustentando junto à coluna, ele entra em fadiga em torno de 30, 40 minutos. E toda a carga passa a recair sobre o disco. Então, a gente aumenta esse estresse no disco. Esse disco, essa casquinha nossa do babalu, vai receber mais rachaduras. E alguma rachadura dessa pode ficar profunda o suficiente para encontrar aquele miolo. E aí ocorre o extravasamento. Então, talvez um dos motivos principais é que a maioria das profissões hoje é sentada, não é mais aquela coisa da pessoa trabalhar com muita coisa braçal, que seria um fator de risco. É, o fator de risco hoje está bem homogêneo na população. A maioria das pessoas hoje ficam muito tempo sentadas, não fazem intervalos para reativar essa musculatura. Além da dor na coluna, né, a sensação de formigamento nos ombros, braços, pernas, né? E quais são os outros sintomas mais conhecidos e mais comuns da hérnia de disco? A hérnia de disco, a gente sempre divide o sintoma em dois tipos. O que a gente chama de sintoma axial, que é a região do tronco onde essa hérnia se encontra. Uhum. Então, se for na cervical, pescoço; se for na dorsal, no tórax, na parte de trás, né, no dorso; e se for na lombar, região mais baixa, já próximo do glúteo. E o outro sintoma que a gente chama de sintoma radicular, que é o efeito da hérnia sobre o nervo. Então, na região do pescoço, isso se manifesta no braço; na região dorsal, isso se manifesta nas costelas; e na região lombar, isso se manifesta na perna, o famoso ciático. Então, basicamente, nós temos a dor na região onde a hérnia está, que é a região própria da sua localização, e a sua dor irradiada, que geralmente vem acompanhada de formigamento, de dormência. Em casos mais graves, ela pode levar a uma falha da musculatura de inervação daquele nervo comprimido. Então, por exemplo, uma hérnia entre a quinta e a sexta cervical. Essa inervação vai para o bíceps. Então, você pode perder força na musculatura do bíceps. Uma hérnia entre a quinta lombar e a primeira sacral, que é muito comum, a mais comum da lombar, ela vai tirar a inervação do pé. Então, a pessoa vai ter dificuldade de flexionar o pé para frente. E aí você tem alguns outros sintomas que, graças a Deus, são menos comuns, que é quando a hérnia não sai para um lado, que é o mais comum, quando ela sai para o meio. Então, na região cervical, ela pode levar a um quadro de perda de função completa do pescoço para baixo. Então, a pessoa tem dificuldade de movimentar os dois braços, as duas pernas, perder a sensibilidade abaixo do pescoço, como um traumatismo. Perder função de bexiga, de intestino. Então, isso, graças a Deus, é muito raro, mas pode acontecer. E você falou de três regiões, né? Que é na cervical, na região torácica e na lombar. Tem diferença entre elas, além dos sintomas? Tem alguma que é mais grave? Quanto mais alto, quanto mais próximo à cabeça, mais grave. Por quê? Porque a gente tem mais conteúdo nervoso. Então, a medula, ela nada mais é do que a continuação do nosso cérebro. Então, quando ela desce na cervical, ela ainda não emitiu nenhuma fibra para braço, para perna. Então, quanto mais alto você tem a compressão, maior o risco neurológico, em termos de extensão. Então, uma hérnia cervical, ela vai pegar braço e pernas, se ela comprimir a medula. Na região do meio, da dorsal, ela vai tirar força só nas pernas. E na região lombar, onde já praticamente todas as fibras nervosas saíram, ela vai pegar apenas o pé, a função motora do pé. Então, quanto mais alta, mais grave. Agora, em termos de incidência e de risco de acontecer, as regiões mais móveis são sempre mais propensas. Então, é muito mais comum a ocorrência em região cervical e lombar, onde a gente tem movimento, do que em região dorsal, onde a caixa torácica limita o movimento. E é menos comum porque, quer dizer, a dorsal é menos comum por causa do movimento mesmo? Isso, porque é uma região mais protegida. A gente não dobra o meio do tronco, a gente dobra a cervical e a lombar. O tronco, a gente tem muito menos movimento, então é uma região mais estática, ela recebe menos carga, ela tem um arcabouço torácico todo para dividir carga. E qual é a hérnia que está mais associada à incontinência urinária, à perda de movimento do controle dos intestinos? Na verdade, isso vai depender principalmente do tipo de compressão. A parte esfincteriana, ela ocorre já na parte bem baixa ali. Então, até mesmo uma hérnia lombar pode causar isso, que faz parte de uma síndrome grave. Vai depender do quanto essa raiz está comprimida, mas de maneira geral, essas compressões, elas tendem a ser mais graves em região cervical, onde você tem uma intumescência maior, um conteúdo maior de medula, e realmente ali a compressão ela acaba sendo mais grave. E quais as consequências mais comuns quando a pessoa não trata a hérnia de disco? Olha só, a hérnia de disco, a gente fala muito em tratamento, mas assim, Pequenas hérnias de disco, isso é fenômeno normal do envelhecimento. Todo mundo vai ter alguma herninha de disco, isso é normal. Então, o que acontece? Se a gente imaginar nosso chiclete Babalu, se a pessoa for tendo micros vazamentos, imagina que cada gotinha daquela do Babalu fosse sair devagarzinho. Então, aquilo nunca vai ter um volume suficiente para pegar no nervo. Então, é aquela dorzinha nas costas que dura um tempinho e aquilo vai devagarzinho diminuindo. Então, uma coisa é o desgaste do disco, que a gente separa com outro nome, a gente chama de discopatia, que é a pessoa que fica só tendo dor nas costas. Isso não tem tanta gravidade. E com a idade isso também vai acontecendo com mais frequência. Vai acontecendo com mais frequência e mais propenso a acontecer, porque o disco vai ficando cada vez mais fraco. Agora, a herniação de grande volume, ela é uma patologia mais de jovem, entre 30 e 50 anos. Por quê? Porque a pessoa ainda não perdeu muito recheio. Então, a herniação com grande volume, ela ocorre mais nessa idade. E se ela tiver, de fato, uma herniação com compressão neurológica e não fizer um tratamento, ela pode evoluir com alguma sequela neurológica. Agora, por outro lado, a própria herniação, o curso natural dela é de reabsorver. Então, quando aquele material sai, a gente aguarda, a não ser que a pessoa não aguente do ponto de vista de sintoma, seja um sintoma excruciante, ela não consiga controlar aquilo, né? A gente não consiga com medicação, mesmo com uma internação, com remédio, segurar aquela dor. Ou na vigência de um déficit neurológico, que seriam as indicações para a gente intervir antes de 3 meses, como regra, a gente tenta segurar isso por 3 meses, porque a história natural da hérnia é que ela vai regredir uma boa parte dela, em torno de 50%, nos primeiros 3 meses. E isso significa 90% das pessoas saindo da crise. Ou seja, aquele resíduo, em apenas 10%, vai perpetuar a compressão do nervo e vai conferir não só um sintoma crônico, como um risco neurológico perpetuado. Então, em termos de tempo, o marco que a gente considera são 3 meses, onde a história natural ela joga muito a favor da pessoa. Então, a gente tende a ser mais conservador. E os sintomas menos conhecidos, as consequências menos conhecidas, mais graves, quais seriam? Assim, basicamente, são funções sensitivas e motoras da raiz. Então, dentro da sensibilidade, aquilo que a pessoa mais reclama é dor, é não sentir direito o braço. Mas, por exemplo, a propriocepção, que é um tipo de sensibilidade que as pessoas conhecem menos, ela pode ficar alterada, que é assim, a informação que as suas articulações, músculos, emitem para o seu cérebro para saber onde aquele membro está no espaço. Então, se eu colocar a mão para cima, eu sei que o meu braço está para cima mesmo de olho fechado. Isso é propriocepção. Então, você pode ter alteração proprioceptiva, que pode alterar a marcha da pessoa. Você pode ter alteração de esfíncter, a pessoa às vezes ficar com o intestino um pouco mais preso, a urina um pouco mais devagar. Esses são, talvez, assim, sintomas menos conhecidos e também de incidência menor. É menos comum acontecer. E existem algumas pessoas que têm várias hérnias de disco, né, doutora? Não só uma. Então, aí vem aquela questão genética, né? Tem gente, assim como tem pessoas propensas a ter infarto, outras famílias que têm cânceres, existe uma propensão genética e a pessoa pode desenvolver múltiplas hérnias. É relativamente comum uma pessoa que tem hérnia com gravidade o suficiente para ser operada em um segmento, por exemplo, uma hérnia cervical, em torno de 30% dessas pessoas operadas, elas vão desenvolver outras patologias sérias em outros segmentos. Então, é muito comum associação. E o número, a impressão que eu tenho é que o número de jovens, tá tendo mais jovens e crianças, às vezes, né, com hérnias de disco. Isso está ocorrendo por aumento de diagnóstico ou por alguma condição? Criança é extremamente incomum. Mas adolescentes a gente tem visto bastante, né? Aí tem mais a ver com, às vezes, um tipo de atividade muito precoce, impacto muito intenso. Aí, geralmente, em paciente muito jovem, onde a circulação é muito boa e esse sistema de reparo de pequenos danos ele funciona bem, geralmente a gente tem algum fator ambiental externo importante. Geralmente é uma atividade física muito intensa, é muito peso que está pegando, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tem a ver, quando começa a acontecer muito precocemente, tem mais fator ambiental do que genético. E aí você consegue intervir melhor em orientação. E o que é a síndrome da cauda equina? Tem a ver com hérnias de disco ou não? Sim. Síndrome de cauda equina, se a gente pensar cauda equina, na verdade, é rabo de cavalo. Né? Então, um patologista, em algum momento na história da medicina, dissecando ali a medula espinhal, ele percebeu que as últimas raízes elas pareciam como um rabo de cavalo. Então, na verdade, a medula espinhal ela termina mais ou menos na altura da primeira vértebra lombar. Então, entre a L1 até o sacro, que é uma boa distância aí, 10 a 15 centímetros, dependendo do tamanho da pessoa, todo esse espaço não tem medula. Uhum. O que tem ali são as últimas raízes nervosas, que parece o rabo de cavalo, que é a cauda equina. Então, compressões em região lombar, que tem aquele comportamento de extravasamento central dentro do canal da espinha, que não é tão comum, eles podem, ao invés de pegar uma única raiz, que é o padrão, quando essa hérnia sai para o lado, elas pegarem o conjunto todo da cauda equina. E aí, de novo, quanto mais alto, mais grave, porque mais raízes envolvidas. Uhum. E a síndrome da cauda equina, ela vai ter uma manifestação clássica e grave, mas é raríssimo, isso ocorre em torno de 1 para cada 1.000 herniações. Uhum. E ela envolve o quê? A perda de sensibilidade, que a gente chama de anestesia em cela. Então, se a gente imaginar uma pessoa sentada em cima de um cavalo, toda aquela região em contato com a cela, a parte interna da coxa, períneo, vagina, genital, ânus, tudo aquilo adormece. Isso é algo que a gente chama de anestesia em cela. A perda de força nos dois pés e alteração tanto de urina quanto de intestino. A pessoa fica com incontinência, dificuldade de urinar e dificuldade de evacuar. Então, essa é a síndrome completa da cauda equina. É uma emergência, tem que ser operada imediatamente. A gente, quando pensa em hérnia de disco, muitas vezes já pensa em cirurgia, né? A gente tem no senso comum, assim. Mas há outras opções, até mais usadas, né, para o tratamento. Quais são essas opções de tratamento? Na verdade, as opções elas não são alternativas. Uhum. Os tratamentos eles não concorrem. Existem indicações bem claras, tá? Então, assim, o que precisa ficar claro é que esses tratamentos alternativos eles não tratam a hérnia de disco. Uhum. A hérnia de disco ela só vai parar de machucar o nervo se aquela hérnia sumir dali. Então, ela vai sumir com o tempo. E aí, na verdade, quem tratou não foi nenhum tipo de tratamento alternativo, foi o tempo que tratou, ou aquilo vai ser retirado com cirurgia. Então, tratamento para hérnia de disco, no sentido de cura de tirar a hérnia, é cirurgia. É cirurgia sempre. Agora, poucas pessoas precisam ir para a cirurgia. Então, o que a gente fala de tratamento alternativo acaba sendo tratamento para mitigar a dor. Uhum. Então, analgésico, fisioterapia no sentido analgésico nesse primeiro momento. Todos esses tratamentos que visam minimizar a dor, infiltrações. Então, isso serve o quê? Para você aguentar aqueles primeiros 3 meses, onde o próprio organismo vai estar atuando para reabsorver a hérnia. Então, não é um tratamento da hérnia, é um tratamento da dor para aguentar o tempo passar. E o médico acompanhando para ver se não está havendo nenhuma instalação de déficit neurológico ou nenhuma complicação com remédio que você precise parar, interromper o tratamento clínico. Uhum. Agora, uma vez a pessoa saia da crise, que ele não tenha mais hérnia, aí sim o tratamento de fortalecimento, e os nossos colegas fisioterapeutas, educadores físicos vão nos ajudar muito, é no sentido de prevenir a próxima crise. Aí o tratamento, na verdade, muscular, fortalecimento, para você ajudar aquele disco, que agora está mais frágil, porque ele perdeu um pedaço, a não apresentar uma nova ruptura. Então, a gente brinca assim, que no momento da crise é apagar o fogo. Uhum. A gente não está tratando nada, a gente está tratando a dor, esperando ver o que vai acontecer. E no cenário pode ter uma indicação de cirurgia, que ocorre em 5 a 10% dos casos apenas. Agora, uma vez tratado a hérnia, inclusive com cirurgia, se a gente fizer uma cirurgia apenas de retirar o disco, que existem cirurgias onde a gente reconstrói o segmento e trata de maneira definitiva, que também é um critério de indicação muito específico. Mas se a gente opta por retirar a hérnia, fazer uma cirurgia paliativa, ou se a hérnia reabsorve sozinha, a gente tem aquele disco doente a ser tratado depois. Uhum. E aí sim entra o tratamento de fortalecimento, de alongamento, de cuidados no dia a dia, com postura, parar de fumar para quem fuma, para se evitar uma nova ruptura daquele disco que vai ficar fraco, que a gente vai chamar de uma discopatia. Então, se eu entendi bem, a cirurgia só é indicada depois de um tempo do diagnóstico, né? Quando a pessoa descobre que está com a hérnia. Exatamente. No momento do diagnóstico, que não costuma demorar muito, porque a dor realmente é lacinante quando pega o nervo, as pessoas assustam muito, mas assim, a intensidade da dor para a gente, médico, não nos assusta, porque dói muito mesmo. Para a gente, o mais importante é o tempo que aquela crise começou. Certo. Então, uma pessoa que tem uma dor que não está tão intensa, mas tem 4 meses, ele é mais grave do que uma pessoa que está na cadeira de rodas, urrando de dor, e aquilo começou uma semana. E tamanho de hérnia também não é documento. Na verdade, a literatura mostra que hérnias maiores sofrem maior reabsorção do que as hérnias menores. Então, não precisa se assustar, tem que ter um auxílio de alguém que entende da doença para conduzir essa fase aguda e realmente funciona. Quando a hérnia começa a reabsorver, e é o organismo que vai fazer isso, a dor começa a passar, ela começa a centralizar, ficar um pouquinho mais nas costas e depois, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. E precisa de cirurgia quando ela não melhora, ou quando a dor é muito forte? Então, se você tiver uma dor permanecida por mais de 3 meses, é onde a gente começa a pensar em operar. Por quê? Quando a hérnia sai, imagina o miolo do babalu, ele saiu e ele está pegando o nervo. A gente tem 2 mecanismos que atuam nos primeiros 3 meses. Um que a gente chama de retorno para a fenda. Imagina o caldinho do babalu voltando para o buraco. Isso acontece nas primeiras 2 semanas. Um segundo mecanismo que ocorre é a desidratação do fragmento. Então, imagina que aquele fragmento era como uma azeitona e dali, algumas semanas até 3 meses, ele vai virar uma uva passa. Isso sempre ocorre. E isso ocorre mais ou menos assim. Metade da hérnia vai sumir nos primeiros 3 meses. E essa metade, ela não vai ter pressão suficiente para ficar machucando o nervo. E a crise passa. Então, essa é a história natural da hérnia. Agora, passado 3 meses, o mecanismo mais tardio, que é um processo inflamatório e uma fagocitose do sistema de defesa, né, uma degradação enzimática, ela é muito lenta. E vai demorar 2 anos, mais ou menos, para aquele residual de fragmento ser digerido pelo organismo. Então, o 3 meses, ele marca essa divisão das fases. Então, se a pessoa tem um incômodo do nervo, está correndo um risco neurológico, tem muita dor, a história natural agora ela é ruim, ela vai demorar muito para acontecer. Então, esse tempo ele é perigoso. E aí você tem um risco neurológico muito alto com uma chance de cura espontânea muito pequena. Então, essa curva ela inverte mais ou menos com 3 meses. E o sintoma que mais é indicativo de cirurgia, você falou que não é a dor intensa, mas quando comprime os nervos, né? Isso, que também está associado a uma dor mais intensa. Então, assim, antes dos 3 meses, a gente só opera um paciente se ele não aguentar a dor, e aí envolve se ele tem intolerância a remédio, se ele está passando mal com remédio, se ele não pode tomar remédio. Aí a gente, fazendo uma balança de risco-benefício, se o remédio vai ser pior que a cirurgia, é melhor operar. Ou se ele desenvolver um déficit neurológico motor ou uma cauda equina. Mesmo um déficit sensitivo, não estou sentindo direito um pouquinho a perna, até porque isso não é um sintoma que é garantido que vá reverter com a cirurgia, e isso também não vai deixar sequelas tão graves para a vida dele. Agora, se a pessoa está com a perna fraca, um braço fraco, uma perda de força objetiva, isso é um critério de indicação cirúrgico, independente do tempo. Ele pode ter 3, 4, 5 dias de crise. Se ele está perdendo força, ele tem que ser operado. E como costumam ser as cirurgias da hérnia? Elas são sempre invasivas? Existem métodos mais modernos hoje em dia? Quando a gente fala de hérnia, né, a gente está focado muito em retirar o fragmento. Então, assim, como conceito, a gente tem cirurgias em que a gente só retira o fragmento, e cirurgias em que a gente reconstrói o disco, que a gente está tratando o disco como um todo. Ou seja, nós vamos tirar aquele disco, colocar uma prótese no lugar e aquilo nunca mais vai herniar. E que são casos bem selecionados. Na maioria dos casos, a gente só retira a hérnia ou espera a hérnia absorver. No caso que tem indicação para a gente retirar a hérnia, você pode fazer basicamente 3 tipos de cirurgia. A convencional aberta, que foi feito por muitas décadas, o resultado é muito bom, só que é uma incisão maior, um sangramento um pouquinho maior, recuperação mais demorada. Nós podemos fazer a mesma cirurgia do que essa tradicional com um microscópio, que os neurocirurgiões costumam usar para operar neurisma, tumor cerebral, em que a gente faz exatamente a mesma cirurgia com um corte menor, de 2,5 a 3 centímetros. E mais modernamente, a gente temos as cirurgias por videoendoscopia. Assim como se faz para barriga, para vesícula, a gente tem um vídeo em que a gente consegue entrar diretamente no fragmento, com uma incisão bem pequena, em torno de 7 a 8 milímetros, a gente consegue fazer retirada do fragmento. E aí vai depender, assim, tecnicamente, qual das cirurgias está mais indicadas. Então, por exemplo, hérnias bem laterais, que estão lá no forame, moles, com vídeo é um acesso bem direto, tranquilo. Às vezes, hérnias maiores, com muita migração, quando ela vai para cima ou para baixo, quando ela calcifica, pode ser ainda indicado fazer uma microcirurgia, apesar de ser um pouquinho maior. E esses métodos estão disponíveis no SUS? Qual é o tratamento disponível no SUS para hérnia de disco? A videoendoscopia se faz em alguns locais, ela tem um custo um pouco maior. Agora, a microcirurgia, que tem uma eficácia muito boa e ainda é o padrão ouro na literatura, isso é feito de rotina no SUS, porque não tem nada de especial para fazer uma cirurgia dessa. É basicamente um microscópio que já existe no centro cirúrgico, né? Qualquer lugar que tenha neurocirurgia tem um microscópio. Então, você tem complexidade para operar crânio, você vai usar um equipamento que é super sofisticado para remover uma hérnia. Então, isso é feito de rotina em todos os serviços do SUS, a retirada da hérnia, pelo menos por micro. Uhum. Por vídeo, que é uma coisa um pouquinho mais recente, uhum. O set de vídeo, isso é comum já ter, porque isso é usado em cirurgia abdominal, uhum. de rotina, mas o equipamento específico, o endoscópio, para a coluna ele é um pouquinho diferente. Então, isso está começando a chegar e acredito que em breve vai ser totalmente incorporado a todos os sistemas do SUS também. E queria falar um pouquinho de prevenção. É possível prevenir hérnia de disco? E se, porque assim, eu vejo, não conheço ninguém que não tenha pelo menos alguns episódios de dor nas costas, né? E dores às vezes que impedem a pessoa de realizar as atividades do dia a dia. Não necessariamente causadas por hérnia de disco, mas por má postura, etc. Tem como prevenir hérnia de disco e melhorar as dores nas costas de um modo geral? Se você pegar os dados da OMS, você vai ver que está lá que 90% das pessoas vai ter uma crise de dor nas costas na vida, né? Isso uhum. é o que foi reportado, uma crisezinha pequena que não reporta são os outros 10, tá? Então, assim, é como eu falei, vai ocorrer pequenos vazamentos. O fator mais importante é o genético. Uhum. Então, talvez, assim, uma pessoa que tenha esse histórico na família, o pai teve, a mãe teve, o irmão teve, um primo de uhum. primeiro grau teve... Ele tem que se atentar mais do que uma pessoa que não tem esse antecedente. O que é, de fato, modificável e mais importante é o cigarro. Então, assim, se a pessoa quer tratar uma hérnia ou não quer desenvolver hérnia, ela tem que... Alguém acender um cigarro aqui, ela tem que cruzar para o outro lado da rua. Tem que evitar o tabagismo a qualquer custo. Uhum. A segunda coisa, ele fazer exercícios de fortalecimento, né? Global, para toda a articulação. Para a coluna em específico, a região cervical, o que a gente chama de cintura escapular, o trapézio, isso tem que estar bem fortalecido. E a musculatura dorsal, abdômen e paravertebral. Então, é importante que a pessoa tenha bons músculos. Uhum. Só que para desenvolver esse músculo, ela também tem que tomar cuidado. Então, a gente indica claro. Exercícios que sejam o suficiente para ganhar músculo, mas que para fazer exercício, você não pode impactar demais o disco. Certo. Então, assim, fazer exercício... Ele é ótimo, mas exercício em que você tem impacto demais, carga demais, explosão muscular, contato físico, isso pode machucar. Uhum. Então, são mais exercícios na linha da isometria. Então, o Pilates é um exercício ótimo. A musculação com pouca carga, bem executado, é ótimo. A natação é um bom exercício. Então, assim, não fumar, fazer exercício, ter uma vida o mais saudável possível, ter descanso. E se ele tiver uma genética muito propensa, mesmo fazendo tudo isso, vai dar errado. E aquela uhum. pessoa que tem uma genética muito boa, fazendo errado, vai dar certo. Vai dar certo. Em relação à postura, né? A gente falou que a gente passa muito tempo sentado hoje em dia. Tem alguma recomendação para diminuir o impacto disso? Então, a região cervical ela responde muito à postura. Então, a gente brinca que se não for uma professora de yoga que pendura na cabeça... Ou a baiana que põe os seus de roupa na cabeça, se é que fazem isso ainda, né? Mas era mais clássico ali botar a roupa para levar lá no, onde tem água para lavar. Tirando essa situação de carga na cabeça, a gente não tem muito o que colocar carga em cima da cervical. Então, a cervical ela responde muito à postura. Então, quanto mais estendido, né? Mais a sua cabeça está para trás, menos carga você coloca no disco. Então, hoje é muito comum o uso exagerado de smartphone. Então, essa flexão mantida por muito tempo, você pode ter uma sobrecarga em disco. Então, tudo que você for fazer tem que estar na linha da mirada do olho. Então, monitor de televisão, computador, ficar evitando que trabalha com um WhatsApp, com alguma coisa, tentar jogar isso no monitor, numa tela, para não ficar baixando toda hora. Isso para cervical, além do fortalecimento, é importante. Para a região lombar, é aquilo que eu coloquei. É evitar muito tempo continuamente sentado. Então, a cada 40 minutos, tentar levantar e dar uma reativada nessa musculatura. Em 30, 60 segundos, essa musculatura já está ativa. E evitar movimentos de alavanca com o tronco. Então, pegar aquela caixa de leite e fazer esse movimento de alavanca, isso pode romper um disco. Então, evitar ficar pegando coisa pesada do solo, mas se por um acaso precisar pegar, você tem que dobrar o joelho, trazer esse peso junto ao corpo e levantar com o quadríceps, com a coxa, e não com a alavanca do tronco. Tá? Então, assim, esses são talvez aí, as dicas mais importantes para essas hérnias. E quem tem direito a pedir o afastamento pelo INSS por causa de hérnia de disco? Se a gente for ver o diagnóstico de hérnia como ele é dado, então aqui, se a gente fizer uma ressonância aqui na sala, a maioria vai ter algum abaulamento ou protrusão de disco e às vezes nunca sentiu nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o achado de exame. O achado de exame ele é extremamente frequente. Depois dos 50 anos, 100%. Se você rastrear, vai achar alguma pontinha de disco. E aí, o que é hérnia? Abaulamento, eles chamam de hérnia. Protrusão, eles chamam de hérnia. Extrusão, eles chamam de hérnia. Agente cirurgião chama de hérnia quando você tem uma compressão de nervo e está dando sintoma. O resto, para a gente, é café pequeno. A gente não dá muita bola e vai fortalecer e nem fica preocupado em ficar dando muito esse diagnóstico, preocupando a pessoa no sentido de que ela tem algo grave, né? Então, assim... o mesmo critério de gravidade que a gente usa é o que eles vão levar em consideração. Então, hoje, perícia, isso tudo é muito mais valorizado o impacto funcional sobre uma raiz do que ter ou não ter no exame. É muito comum a pessoa ter no exame e querer os benefícios todos, mas ele não tem repercussão neurológica. Sim. Se ele chegar lá numa perícia, vão examinar, ver que não tem nenhum comprometimento neurológico, existe exame objetivo para ver isso, uma eletroneuromiografia, se você não tiver déficit neurológico, repercussão neurológica, que de fato te coloca uma pessoa com algum tipo de limitação, não vai ter direito. Agora, se você tem um pé fraco, alguma sequela neurológica, aí sim, normalmente, se consegue o benefício. Bom, nosso tempo está acabando, doutor Dado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, ou que você chamasse atenção para o que achar mais importante. Assim, como talvez uma mensagem aí, lembrar que é uma doença extremamente prevalente, né? Você ter um achado de hérnia não é o fim do mundo, isso é muito comum. Cada vez mais as pessoas fazem exame, acabam achando alguma coisa e se valorizando demais aquela queixa. O mais importante é isso, é ter alguém numa situação realmente de sintoma clínico que possa confiar e saber que as chances com um tratamento clínico ele são enormes. E a exceção precisar operar e não ficar assim tão preocupado em viver em função da hérnia. Ter um bom profissional do lado, ter uma orientação e tocar a vida. O Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutor Eduardo, muito obrigada por sua participação. A gente viu aqui que a hérnia de disco é uma condição comum, mas ainda cercada de desinformação e crenças que atrapalham a qualidade de vida dos pacientes. Se você ou alguém que você conhece sofre com alguma das complicações causadas pela hérnia de disco, não hesite em procurar um profissional de saúde, afinal, a hérnia tem tratamento. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Portal Drauzio, nos sigam no Instagram, no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificações sempre que tivermos conteúdos novos e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.